mas não desista. Siga em frente, ao seu lado Deus está. Tenha coragem, nunca pare. Dê a Deus o seu melhor. Siga em frente, confia no Senhor. Ele cuidará de ti, também de mim. Siga em frente, confia no Senhor. Ele cuidará de ti, também de mim. Medida recalcada, sacudida e transbordante. Ele cuidará de ti, também de mim.